Sejam bem-vindos ao 22º Moscas Volantes, para mais uma hora e uns pozinhos de divulgação da nova música e não só, que se vai fazendo por esse mundo fora. Abrimos com Dreaming Time dos Luias, tema do novíssimo Human Voicing, quinto registro discográfico destes canadianos oriundos do Quebec. Seguiram-se os britânicos Novella e Seize the Sun do álbum Change of State, também lançado já este ano. Quem também está de regresso em tão curto espaço de tempo são os Brian Jonestown Massacre, que depois do magnífico Third World Pyramid voltam à carga com Don't Get Lost. Fact 67 é o primeiro avanço aqui no Moscas Volantes. Vamos ouvir ainda New Machine do novo álbum dos Froth, Outside Briefly. Thank you. 2017 não tem estado nada mal em termos de edições gráficas, com algumas até bastante surpreendentes, como é o caso dos Pigeon Detectives, banda pela qual nunca tive grande afeto, mas que atingem o ponto de maturação com o novo Broken Glances. Ora, ouçam este Postcards. Just doing it for the kids. I'm just trying to be better than this. It's always a night to remember when she gets the postcards I said I sent her. Always I'm covered in bruises. If I fuck this up, then everyone loses. Always I'll try to defend her. I go too far, I just can't remember. Oh no, our love has changed. Oh no, our love has changed, but someday I'll be fine. Oh no, our love has changed. Oh no, our love has changed, but we'll be right back. but it wasn't right. Every time it was one, you wanna say. People running out of reach in a matter of days, but it wasn't that. And I'm tearing at my skin again. I'm tearing at my skin. I'm tearing at my skin. I'm tearing at my skin. And when the mountains of flesh compound your Sem dúvida, uma das bandas que eu nunca esperaria que passassem pelo Moscas Volantes, os Pigeon Detectives e o bastante agradável Broken Glances, quinto álbum destes rapazes que saíram da fornada de bandas da cidade de Leeds, no Reino Unido, que emergiram nos primeiros anos do século XXI, em conjunto com os Kaiser Chiefs, The Sunshine Underground, Forward Russia ou os The Music, só para citar os mais mediáticos. Por aqui passaram também os Methyl Ethyl com Number 28, que vem incluído no disco Everything Is Forgotten. E agora mudamos o som com os Crystal Fairy. Oh, sequência de três temas com mais rudeza, os Crystal Fairy e Necklace of Divorce, o meu primeiro avanço para o disco que juntou malta dos Melvins, At the Drive-In e Le Boucherettes, que gravaram um disco em conjunto, a qual deram um título homónimo. Ainda os Meatwave com No Lights e Beehive, mais uma amostra para Gargoyle, disco novo para Mark Lanegan Band, a sair no dia 28 de Abril. O Moscas segue com o regresso dos veteranos da Phillies e o novo longa duração In Between, do qual vamos ouvir Gone, Gone, Gone, e de seguida uma viagem no tempo até 2003 e aos Twin Men, ou o que restou dos Morphine após a morte de Mark Sandman. A Dana Coley e Bill Conway juntou-se Lori Sargent e gravaram três álbuns. Destaco o primeiro, o título homónimo, de onde vamos ouvir este Spinner. We'll be right back. gentle pony. Next day I'm riding in a rodeo. Mochas Volantes está a caminhar para o seu final e vamos sair de cena por agora com Sam Patch e Listening, Stay dos Baked e fecham a porta os Van com Excellence 64. Voltarei em breve. Fiquem bem. What you say won't make it go away when I Yeah.